ZYJ342, 2.500 watts de potência. Rádio São João AM, 1.580 kHz. Emissora do Sistema Celeste de Comunicação, integrando o Sudoeste com a melhor informação. De São João, Paraná. A partir de agora, na Rádio São João, programa Cidade Sertão. Modão de viola e informações. Cidade Sertão está no ar. Cidade Sertão. Olha, agora 6:03, 6:03. Bom dia, comadre, bom dia, compadre, bom dia, meus amigos e minhas amigas. Sejam todos bem-vindos. Estamos chegando com mais uma edição do Cidade Sertão. Hoje, terça-feira, dia 28 de março de 2023. Um oferecimento de Magazine Móveis. É, por aqui estamos hoje, terça-feira, então vamos dando sequência aí. Até às 7:30 vamos fazendo companhia para você aí. Tá ok? Chegando a primeira moda aí com o milionário José Rico, Pombinha Mensageira. Ô Pombinha Mensageira, leve para minha amada esta carta apaixonada que chorando escrevi. Diga pra minha querida que eu só vivo penando e pergunto soluçando que mal foi que cometi. Voa depressa, Pombinha, antes que a noite apareça, antes que me enlouqueça, por favor esteja aqui. Se trouxer boas notícias, esta solidão eu penso, e se não for o que penso, sei que não vou resistir. Porrões e erros, diga que neste desterro foi chorando que escrevi. Os porrões foram meus prantos que caíram sobre as letras, e os erros são memórias que por ela eu perdi. Com certeza ela entende, mesmo estando mal escrita. Não contei frases bonitas, mas falei o que senti. Diga que estou sofrendo por viver assim ausente, e amo loucamente desde quando eu a vi. O dia vem clareando, ainda estou acordado, tristonho, desesperado, e a Pombinha não vem. Será que ela não sabe como é triste o abandono? Já perdi noites de sono, sofrendo por querer ver. O dia vem clareando, ainda estou acordado, tristonho, desesperado, e a Pombinha não vem. Será que ela não sabe como é triste o abandono? Já perdi noites de sono, sofrendo por querer A vida é um romance desfolhado, onde o destino escreveu a minha história. Tem um capítulo que diz o meu passado e um prefácio onde espero minha glória. Mas o poeta desta obra esquecida, em sua capa nem o nome assinou. deixou ao tempo este livro sem guarida, e suas folhas pouco a pouco desfolhou. Uma por uma esvoaçaram no infinito, foi a saudade, a alegria e meu amor. Meu peito inerte sofreu tanto com meu grito, porque no livro só ficou folhas de dor. Enquanto as horas vão passando lentamente, velho romance se perde na solidão, na ânsia louca de repousar docilmente na biblioteca do seu meigo coração. Enquanto as horas vão passando lentamente, velho romance se perde na solidão, a ânsia louca de repousar docilmente na biblioteca do seu meigo coração. 6:08, 6:08. Um abraço lá para o Demilson Chaves, o compadre amarelo, que está ligado na nossa programação aí, sintonizado. Obrigado pelo carinho da audiência. Ele indica aí a música O Menino da Canoa. Obrigado pelo carinho da audiência. Em uma cidade do interior morava um casal com grande alegria. Depois de um ano que eram casados, um lindo filhinho em seu lar nascia. Todas as noites aquela criança chorando tanto, seu pai não dormia. Em um certo dia ao amanhecer, aquele homem tentou fazer com seu próprio filho uma covardia. Para se livrar do filho inocente, seu pai Carrasco desse modo agiu. Fez uma canoa e gravou o seu nome, colocou a criança e soltou no rio. Num lugar distante a canoa encostou, a criança chorando um pescador viu. Aquele homem cheio de esperança, tentando salvar aquela criança, para sua casa urgente seguir. Ali foi vivendo aquele inocente, que naquelas águas foi encontrado, na companhia do pescador. Tornou-se um homem muito honrado, formou em direito numa faculdade, ganhando diploma de advogado. Em seu escritório guardou a canoa, que tinha o nome de uma pessoa, que há muito tempo nela foi gravado. Chegando em seu escritório, um homem estranho sentiu emoção ao ver a canoa e seu nome gravado. Foi logo dizendo: eu peço perdão, você é meu filho, menino da canoa, eu sou o seu pai, receba a benção. Dizendo perdão a meu filho querido, ali de joelho, muito arrependido, morreu de remorso, apertando sua mão. CYJ 342 2500 watts de potência. Rádio São João AM 1580 kHz. Emissora do sistema Celesc de comunicação, integrando o Sudoeste com a melhor informação de São João, Paraná. 6:12. Cuidar das instalações elétricas do imóvel é importante para a segurança de todos. Mantenha sempre em dia as revisões e saiba se a fiação está compatível com os equipamentos que você usa. O medidor de energia deve permanecer lacrado e com acesso livre aos profissionais da Copel sempre que necessário. Assim, você cumpre seus deveres de consumidor e preserva seus direitos. Copel, pura energia. Paraná, Governo do Estado. Na hora de reformar seus pneus, Machadinho Recapagem. O melhor produto para pneus rodoviários, agrícolas e fora de estrada. Parceria com as borrachas Vipal, líder no segmento de reforma de pneus com a mais alta tecnologia, segurança e durabilidade. Distribuidor Continental, com preços e prazos imbatíveis. Machadinho é sinônimo de confiança e parceria. Há 46 anos em dois vizinhos. Motorista, transportador ou agricultor, reforme com a Machadinho Recapagens, sempre com as melhores condições. Representante para São João e região, Maciel, 469-9109-2602. Começou o Detona Preços na Bidal Móveis. Essa você não pode perder. Box e colchões Gazin com um super descontão. Chega de dormir mal. Você merece uma noite de sono de qualidade. E ainda, chaleira elétrica a R$79. Antena Bedim instalada a R$699. Lavadoras, roupeiros, celulares e muito mais. Não compre sem antes passar na Bidal. Ah, e comprando na Bidal você concorre a um prêmio por mês. Vem pra Bidal você também. Vem pra Bidal você também. Comprar aqui é bom demais. Combate o cansaço, Vitamel, fraqueza em geral. Vitamel, indisposição. Vitamel, estresse mental. Vitamel, no mercado não há outro igual. Vitamel, excelente, é bacana. Açaí, guaraná, catuaba e até maca peruana. Vitaminas, vários minerais, mal-estar vai para o beleléu. Seja gold ou tradicional, tome hoje o seu Vitamel. Vitamel. O desenvolvimento para o município de São João vem com o apoio e a colaboração de todos. Melhorias e investimentos na infraestrutura demonstram a evolução a cada dia. E com os recursos do IPTU, a administração municipal consegue executar obras que são importantes para a população. Os carnês do IPTU 2023 já estão disponíveis para baixar no portal do contribuinte, no site da Prefeitura. E para a retirada será a partir do dia 5 de abril. O vencimento do pagamento à vista é para o dia 10 de maio, com 10% de desconto. São João, somos todos nós. 2.500 watts de potência, Rádio São João. Olha a hora, 6:15, 6:15, você está sintonizando a Rádio São João AM 1580. A programação é do Cidade Sertão, na apresentação eu, Jalmir, vou contigo até às 7:30. Quero falar para você da Refrigeração Alvorada, que trabalha com consertos de refrigeradores, freezers, máquinas de lavar, vendas de tanques de expansão de 300 a 1.000 litros e outros tamanhos. Temos tanques usados e novos e ainda pegamos o seu usado em troca do novo. Venha conferir os preços e tamanhos. Trabalha também com instalação e manutenção de ar-condicionado. Ligue 99106-7068, fale com o Adão e agende a sua visita. Refrigeração Alvorada fica na Rua Expedicionário, em São João. Seis horas e 16 minutos, quero mandar um abraço lá pro Rodrigo Campos, tá ligado aí na nossa programação, obrigado pelo carinho aí, meu amigo, Deus abençoe sua terça-feira. É, também Everson Zolete, na viajada aí, né, Everson, lá por Chopinzinho, fazendo entrega de ração aí, Deus abençoe aí a sua viajada aí, meu amigo. Deus abençoe as correrias. Também Maria Zolete, a dona Maria Zolete e seu Ari Zolete, que são os pais aí do Everson, né? Aí do dois irmãos. Muito obrigado pelo carinho da audiência. Ele tá oferecendo a música aí, O Valor Que Uma Mãe Tem, aí do Baitaca, então aí pra sua mãe. Obrigado aí pelo carinho da audiência. Esta letra eu ofereço de todo o coração para todas as mães deste meu Brasil querido. Para as crianças do Brasil e para os adultos também, vou explicar a verdade, não quero ofender ninguém. É um exemplo educativo para o povo que eu quero bem. Com a moral eu me interço e eu quero é mostrar em verso o valor que uma mãe tem. Seja pobre ou seja rica, seja mãe branca ou pretinha, ninguém é mais que ninguém, é talher da mesma cozinha. Uma mãe vale um tesouro, dentro do lar é rainha. Sou chucro pior de que um potro, eu respeito a mãe dos outros, porque eu dou valor à minha. gente dá licença, eu quero chegar cantando. Quero chegar com sorriso, não quero chegar chorando. Eu venho de muito longe do estado paraibano. Eu passo da Paraíba, mas sou Piracicabano. É com imenso orgulho e grande satisfação que convidamos agora pra cantar esse modão o famoso violeiro da cidade do sertão, o grande Divino dos Santos, amigo do coração. Vim à procura de amigos, amigos quero encontrar. Eu quero deixar saudade, saudade quero levar. Só cantando modas boas, alegria e chão baiano. Gosto muito da Bahia, mas sou piracicabano. Um jogador que ninguém vence. É assim que eu comparo o povo paranaense. Estado do ouro verde, cheguei alegre cantando. Eu gosto do Paraná, mas sou piracicabano. Estado do Goiás, belezas não tem igual. Onde está nossa Brasília, a capital federal? Fecho com a chave de ouro, despedindo dos goianos. Meu povo pode contar com esse Piracicabano. Coisa ruim de se engolir. Quem tá fora quer entrar. Quem tá dentro quer sair. Quando arrepender tarde, não tem por onde fugir. A lei de Deus é sagrada e a gente tem que cumprir. Você me conhece. Sou o Crédito Rural da Cressol. Entre as linhas do campo, sou forte, ágil e seguro. Crio raízes e com confiança avanço. Cooperar com o agro não é opção, é oportunidade. Por isso, promovo tecnologias sustentáveis e desenvolvimento. Vem junto pro campo. Cressol, sua melhor escolha. Promoção fecha mês Duvan Móveis. Só na Duvan você fecha o mês de março com chave de ouro. Tudo em estofados, racks e muito mais, com 15% de desconto à vista ou 10 vezes no preço da etiqueta. Eu vou repetir. Estofados, racks e muito mais, com 15% de desconto à vista ou 10 vezes no preço da etiqueta. Fecha mês Duvan Móveis. Vem comprar na campeã dos preços baixos. Harmon Odontologia Especializada. Aqui você encontra tudo em odontologia. Próteses, facetas e lentes de contato, dentística, estética e restaurações odontopediátricas para crianças, harmonização facial, botox e clínica geral. Endodontia, tratamento de canal, cirurgia para remoção de siso, aparelhos ortodônticos, implantes dentários e clareamento. Venha nos visitar e fazer a sua consulta. Harmon Odontologia Personalizada, na Avenida Paraná 488, no centro, próximo ao posto de saúde. Telefone 3533-2037 ou 99942-3161. Uma equipe completa à disposição do produtor rural. A MCC tem veterinário, inseminador, agrônomo e técnicos agrícolas para atender e prestar a melhor assistência ao produtor rural. Sementes, fertilizantes, ferramentas, equipamentos, rações e medicamentos, tudo isso e muito mais. Se você precisar, nós entregamos na sua casa. Confira alguns dos nossos preços. Antibiótico Kinetomax, 100ml, R$ 99,00. Ganaseg 30ml, R$ 42,90. Pulverizador Jacto PJH, 20 litros, 350. MCC Agroveterinária, integrante da rede Agroforça de Agropecuárias. No Sicredi acreditamos em um mundo repleto de cooperação e que existem novas maneiras de repensar velhos hábitos. A gente faz acontecer juntos porque sempre existe uma alternativa mais justa e humana para tudo, inclusive para a sua vida financeira. O Sicredi rende mais para você e para todos à sua volta porque reinveste recursos na sua região, incentivando a economia local. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Em São João, Ótica Precisão. Trabalhando com muito profissionalismo, as melhores novidades em óculos e lentes, aliado aos melhores preços. Atendimento familiar e amigo, sempre pensando no melhor para você, amigo cliente. Está com problemas de visão, sentindo cansaço, ardência e coceira nos olhos? Não espere! Agende uma consulta através do 3033-1063. Ou pelo WhatsApp 92.000-7870. Ótica Precisão, nós cuidamos dos seus olhos. 2.500 watts de potência, Rádio São João. Olha a hora, 6 horas e 31 minutos, 6 horas e 31, você está sintonizando a Rádio São João AM 1580. E na apresentação, eu, Jalmir, vamos juntos aí até às 7h30. Olha só, a Cressol é uma cooperativa financeira feita por gente como a gente. Tem soluções financeiras perfeitas para todos. É simples de se relacionar e conhece bem os seus cooperados. Assim fica tudo mais fácil, não é mesmo? Seja para poupar, ter mais crédito ou investir no futuro, esteja com quem coopera com os seus planos. Agora você já sabe, é simples. Escolha a Cressol. Vem junto! Música. Atenção, terça e quarta, saudável no ponto supermercado São João. Banana caturra, R$ 2,99 o quilo. Abacate, laranja pera, beterraba ou cebola graúda, R$ 2,99 o quilo. E mais, coxa e sobrecoxa especial, R$ 6,99 o quilo. Paleta suína, R$ 10,90 o quilo. Carne moída de segunda, R$ 21,99 o quilo. Farinha de trigo Anaconda, 5 quilos, R$ 18,90. Açúcar cristal Alto Alegre, 5 quilos, R$ 15,90. Nescafé solúvel, 100 gramas, R$ 11,50. E tem muito mais. Tá barato, tá no ponto. Seis horas e 33 minutos. Quero mandar um abraço lá para a Nair Wisniewski, que está ligadinha aí na nossa programação, né? É, daqui a pouquinho tem música para você aí, Nair, tá bem? A Marli Terres e também o Celso Terres, daqui a pouquinho tem moda para vocês aí, né? Tá joia? Então vamos ficando aí com O Homem e a Terra e logo voltamos aí. A Rádio São João passa a apresentar o programa O Homem e a Terra. O oferecimento da Cressol de São João, Sistema de Cooperativas de Crédito Rural. A presença da Cressol ajuda a mudar a vida das famílias agricultoras de São João. A cooperativa Cressol tem produtos e serviços para o agricultor familiar e toda a população. Venha até a cooperativa e conheça as facilidades de pagar seu boleto, receber sua aposentadoria, fazer o seguro de sua casa, carro e outros. Conheça a poupança Cressol e as diversas linhas de financiamentos. Venha fazer seu empréstimo conosco. Cressol São João. Cressol. Olá, meu amigo, olá, minha amiga, compadre, comadre, tudo certinho por aí? Tudo na paz, hein? Olha, por aqui continua tudo tranquilo, tá tudo certo também. Por isso estamos chegando aí mais uma vez aí na sua casa, no seu local de trabalho, levando para você, levando para sua família também uma nova edição do programa O Homem e a Terra, serviço de comunicação do Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná, IAPAR Emater. Hoje, 28 de março. De 2023, terça-feira, deixa eu ver aqui, terça-feira de lua crescente, dia do revisor e dia do diagramador. Pois é, entre os dias 18 e 20 de abril, agora no próximo mês, portanto, acontece em Foz do Iguaçu o 5º Fórum Sul-Brasileiro de Biogás e Biometano, evento que vai ter muita gente falando sobre experiências bem-sucedidas na produção de biogás e biometano, aqui nos estados de Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná. E também, viu, que é legal aí, ó, serão realizadas várias visitas técnicas durante o evento aí para conhecer projetos já em funcionamento nos municípios de Foz do Iguaçu, Medianeira, São Miguel do Iguaçu, Ouro Verde do Oeste e Toledo, né? Projetos aí para produção de biogás e biometano. Então, para conhecer toda a programação com mais detalhes e também fazer a sua inscrição, olha só, acesse o site do fórum aí na internet, que é, anote, www.biogasebiometano.com.br. Bom, e a partir de 2026, olha só, todo o aplicador aí de veneno, né, de agrotóxico, deve estar cadastrado num órgão estadual de agricultura e ter uma habilitação, né, uma espécie de carteirinha, né, de aplicador, imagino eu, comprovando que está capacitado, né, está preparado para realizar este trabalho de aplicação de agrotóxicos, né, com toda a segurança. Um assunto novo que a gente vai procurar entender melhor agora, falando com a extensionista Karina Aline Alves, lá do IDR Paraná, de Bandeirantes. Tudo bem? Tudo certinho por aí, Karina? Tudo certinho, graças a Deus. E por aí, como é que tá? Bom, por aqui, graças a Deus, está tudo tranquilo também, né? Mas vamos lá. Acabei de ler aqui, viu, Karina, uma matéria do Ministério da Agricultura que diz o seguinte, né? O aplicador de agrotóxico, para conseguir se habilitar, terá que fazer um treinamento, né? Terá que fazer um curso. O que ele deve aprender, então, nesse curso? Explica pra gente. Então, esse treinamento, né, ele tem uma ementa que tem todos os conteúdos que vão ser apresentados. Então, o agricultor, ele vai abordar temas desde a fase de preparo de calda, uso de EPI, o pulverizador, qual é a forma correta de fazer a aplicação, tipo de ponta a ser utilizada. Então, tem uma ementa bem grande de conteúdos, ele é um curso bem completo para atualizar, na verdade, os agricultores, né, sobre a questão de tecnologia de aplicação. Então, mesmo o operador é que já tem vários anos aí de experiência, trabalha há muito tempo, né, fazendo aplicações aí, terá que passar por este curso, Karina? Sem dúvida, até porque a tecnologia de aplicação, assim como todas as outras áreas da agronomia, ela sofre também inovações, né? Então, hoje no mercado a gente tem novas tecnologias, uso de adjuvantes, tem pontas de pulverização que são muito mais eficientes em reduzir deriva. E muitas vezes o agricultor, ele pode até ter passado por um treinamento há alguns anos atrás e não conhecer essas novas tecnologias que estão no mercado hoje disponíveis para ele para melhorar a qualidade da aplicação dele. Então, sem dúvida, quando ele faz um treinamento de atualização, ele sempre consegue evoluir e melhorar a qualidade da aplicação. Tá, e quais são as consequências, quais são os riscos, né, que o trabalho de uma pessoa não habilitada, né, ou melhor, não atualizada aí com as novas tecnologias de aplicação pode trazer? Essa falta de atualização, de conhecer as novas técnicas, muitas vezes traz prejuízos para o próprio agricultor que está fazendo a aplicação. Então, a partir do momento que ele realiza uma pulverização e essa pulverização ela não é eficiente, ele tem muitas perdas, não atinge o alvo desejado, isso acaba gerando um prejuízo para ele mesmo, porque ele vai necessitar fazer uma nova aplicação para controlar o alvo que não foi controlado com a primeira aplicação. Muitas vezes ele tem que reduzir o intervalo entre uma pulverização e outra, né? No caso de um controle de insetos, por exemplo. No caso de controle de plantas daninhas, pode também fazer com que ele tenha que realizar uma nova aplicação. E isso gera um desperdício para esse agricultor de produto, de tempo, de time de aplicação. Muitas vezes ele fez no momento ali e depois ele vai ter que refazer de novo, ele perdeu o time. A praga ela pode já ter crescido a sua população, a planta daninha pode ter passado do estágio de controle. Então, tudo isso acaba interferindo na eficiência, né, do próprio agricultor, aumentando os custos de produção dele. E fora isso, em alguns casos, se esse agricultor ele fizer uma pulverização que não for eficiente, pode atingir uma área vizinha, uma área de um outro agricultor com uma cultura sensível e causar um prejuízo, né, para os vizinhos ali ao entorno de onde foi feita a aplicação também. Então, eu falo que a tecnologia de aplicação, né, você fazer uma pulverização de forma correta, ela beneficia não somente quem faz, mas também toda a cadeia que está envolvida no entorno daquele agricultor. Karina, e onde o agricultor, o operador, né, pode buscar este treinamento? Então, hoje o próprio Senar, né, ele oferece esse curso de forma gratuita, a princípio ele está sendo oferecido online, então ele é um curso de 30 horas, o agricultor ele pode acessar tanto pelo computador como pelo celular e ele vai fazendo os módulos, né, cada tópico do tema a ser abordado ele é feito num módulo e aí ele pode ir fazendo conforme o tempo disponível dele no período em casa, na noite, então é bem flexível, né, essa realização desse curso. Isso facilita para os agricultores, que muitas vezes têm os afazeres ali durante o dia, se a gente marca uma data presencial, acaba muitas vezes dificultando que todos eles consigam participar desse curso. Né? E online, isso tem uma flexibilidade maior para que eles consigam participar e realizar toda a ementa que é proposta no treinamento. Tá, com esse treinamento, então, ele já pode buscar a habilitação e como, né, ele faz isso? A partir do momento que o agricultor conclui o curso, ele recebe um certificado. E esse certificado de participação, ele vai usar para enviar pelo programa Aplicador Legal para fazer o cadastro no Ministério da Agricultura como aplicador, né, de agrotóxicos dentro do programa Aplicador Legal. E se ele, né, Karina, encontrar dificuldades para fazer isso, com certeza pode contar com a ajuda de vocês aí do Instituto IDR Paraná. Ah, sem dúvida, né? A gente está à disposição aí para auxiliar os agricultores. Para você fazer o curso, por exemplo, no Senar, é necessário fazer um cadastro. Embora o cadastro seja simples, né? Se algum agricultor tiver dificuldade, quiser procurar as unidades municipais, o técnico, o extensionista, para auxiliá-lo nesse processo, é possível a gente estar aqui à disposição para auxiliar os agricultores, tanto no processo de cadastro para ele realizar, né, entrar no sistema para acessar o curso, como depois para fazer o cadastro no Ministério da Agricultura para receber a carteirinha lá de aplicador legal. Valeu, Karina. Olha, muito obrigado por conversar com a gente, né? Por trazer esses esclarecimentos aí bastante úteis. Abraço para vocês todos. Tudo de bom e até um outro dia. Um abraço. Até mais. Nós conversamos aí com a extensionista Karina Aline Alves, lá do IDR Paraná de Bandeirantes. Ela que falou sobre a formação, né, sobre a capacitação dos aplicadores de agrotóxicos, que depois de 2026 terão que estar habilitados, né, para poder realizar este trabalho aí de pulverização. Habilitação que só poderá ser obtida, né, após a realização de um curso oferecido aí por entidades, organizações, né, credenciadas no Ministério da Agricultura. Bom, e agora eu quero conversar com você, meu amigo, você minha amiga aí que lida com a criação de gado de leite, né, criação de gado de corte no sudoeste aqui do nosso estado. É o seguinte, a partir aí do dia 1º de abril, o IDR Paraná já começa a aceitar, viu, a inscrição do produtor que quer participar do torneio de qualidade da silagem edição 2023. Trabalho que nesse ano será ampliado, né, atingindo 42 municípios das regiões de Pato Branco, Francisco Beltrão e dois vizinhos. Só destacando que antes abrangia apenas a região de Pato Branco. Para conhecer direitinho o regulamento e até fazer a sua inscrição, claro, você sabe, né? Converse aí com o técnico do Instituto IDR Paraná, antiga Emater do seu município, né? Municípios aí, como eu disse, das regiões de Pato Branco, Francisco Beltrão e dois vizinhos. Bom, era esse o recado que a gente tinha para hoje. Vamos ficando por aqui desejando a todos vocês aí uma ótima terça-feira, tá certo? E até amanhã. Até amanhã. Então, quando a gente estará aqui de volta, né? Mais uma vez conversando com você, trazendo para você, trazendo para sua família também uma nova edição do programa O Homem e a Terra. Um grande e forte abraço para todo mundo. Fiquem com Deus e até lá. A Rádio São João apresentou O Homem e a Terra. Oferecimento Cresol São João. Juntos somos fortes. A presença da Cresol ajuda a mudar a vida das famílias agricultoras de São João. A cooperativa Cresol tem produtos e serviços para o agricultor familiar e toda a população. Venha até a cooperativa e conheça as facilidades de pagar seu boleto, receber sua aposentadoria, fazer o seguro de sua casa, carro e outros. Conheça a poupança Cresol e as diversas linhas de financiamentos. Venha fazer seu empréstimo conosco. Cresol São João. Cresol. Super Econômico e Rede Forte de Supermercados. Economia e qualidade, a Semana Econômica de Páscoa. É um mega em cartão para você economizar de verdade. Confira. Super oferta, filé de tilápia Brasília a granel, R$ 33,99 o quilo. Farinha de trigo, bom grano, pacote 5 quilos, R$ 14,99. Erva mate herança, o quilo, R$ 8,99. Fermento Royal, 100 gramas, R$ 2,39. Arroz chinês parbolizado, 5 quilos, R$ 18,99. Faça seu cartão super econômico e venha economizar muito mais. Pedidos pelo WhatsApp 99903-1070. Entregamos na sua casa. Super Econômico. Economia todo dia. Telefone 3533-2485. Semana do Quarto na Vitalar. Toda linha de quarto com preços e prazos especiais. A hora é agora. Vem até a Vitalar e confira. Cama de madeira casal, 10 vezes de R$ 89,90 ou à vista R$ 809,00. Conjunto box pinholas ensacadas FA Maringá, 10 vezes de R$ 242,00 ou à vista R$ 2.178. Roupeiro 6 portas, 2 gavetas, móveis sul, 10 vezes de R$ 99,90 ou à vista R$ 899,00. E fazendo as suas compras, você estará concorrendo a 2 ovos de Páscoa. Vitalar, o jeitinho brasileiro de comprar. Na General Osório, número 530. Telefone 999-16-5433. Em São João, Casa dos Queijos. Estabelecimento especializado, trabalhando com os queijos mais sortidos e com sabores inigualáveis. Geleias do chefe, sabores coloniais, orgânicas e saborosas. Também uma grande variedade em conservas, pimenta, repolho, vagem, beterraba e muito mais. Venha conhecer e se surpreender. Casa dos Queijos, uma novidade para quem tem bom gosto. Localizada na rua Expedicionário 819. Telefone para contato 469-9941-7704. 2.500 watts de potência. Rádio São João. Olha a hora, 6 horas e 47 minutos. 6:47. Olha só, a Cressol é uma cooperativa financeira feita por gente como a gente. Tem soluções financeiras perfeitas para todos. É simples de se relacionar e conhece bem os seus cooperados. Assim fica tudo mais fácil, não é mesmo? Seja para poupar, ter mais crédito, investir no futuro, esteja com quem coopera com os seus planos. Agora você já sabe, é simples. Escolha a Cressol, vem junto! Seis horas e 48 minutos, você está sintonizando a Rádio São João AM 1580. Na apresentação aqui do Cidade Sertão, eu, Jalmir, vamos juntos aí até as 7:30. Quero mandar um abraço lá para a Nair Wisniewski. Bom dia, Nair, tudo bem? Como é que está sua terça-feira, minha amiga? Ela indica aí a música com Teixeirinha, Canarinho Cantador. Obrigado pelo carinho da audiência. Tu cantava tão alegre, de repente emudeceu. Canarinho cantador, o maior amigo meu. Faz dueto quando eu canto, mas agora entristeceu. Se é porque ela foi embora, daqui desapareceu. Isto ela fez muitas vezes, antes que você nasceu. Ela foi, mas logo volta, não pode viver sem eu. Amigo, não fique triste, que ela não me esqueceu. Canarinho, eu aconselho, para quem não aprendeu. Quando a mulher vai embora, satisfação não deu. Não chores, não vai atrás, faz que nem se percebeu. De volta ela vem chorando e diz que se arrependeu. Canarinho, estou lembrado, um dia também sofreu. Deixaste a gaiola aberta e alguém asas bateu. A voou pra muito longe e saudade aborreceu. Não lhe traiu o canarinho e voltou pro cantinho seu. Tua linda canarinha, este ato cometeu. Fez igual a minha amada, comigo desentendeu. Sem demora está de volta, a consciência doeu. Ela está pensando em mim e a paixão lhe comoveu. Canta, canta, canarinho, e ninguém te ofendeu. A minha morena linda, vem ali, já resolveu. Tá deitada nos meus braços, quantos beijinhos me deu. Canta, canta, canarinho, pro amor que não morreu. E ale

a fim de o crucificar. Queridos ouvintes, Jesus veio ao mundo para salvar pecadores. O evangelista João escreveu que Deus amou o mundo tanto que deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Pagar pelo nosso pecado custou caro, mas Jesus pagou o preço por nossa salvação de forma voluntária e obediente. O pagamento não foi com dinheiro, com ouro, prata ou com joias preciosas. Jesus pagou por nossas culpas com o seu próprio sangue vertido na cruz do Calvário. O evangelista Marcos nos relata que após ser condenado à morte, Jesus foi entregue aos soldados, que o levaram para o interior do palácio, onde reuniram toda a tropa para debochar de Jesus e se divertir com isso. Os soldados vestiram Jesus com uma capa vermelha, puseram em sua cabeça uma coroa feita de ramos cheios de espinhos, e então o saudavam como rei dos soldados, batiam em sua cabeça com um bastão e se ajoelhavam fingindo adorar. Uma das coisas mais surpreendentes é que Jesus, sendo o próprio Deus, resolveu não reagir e se defender. Ele aceita tudo calado e passivamente, como uma ovelha muda que vai para o matadouro. Marcos ainda nos relata no capítulo 15, versículos 20 do seu evangelho, que depois de terem caçoado dele, tiraram a capa vermelha e o vestiram com as suas próprias roupas. Em seguida, o levaram para fora a fim de crucificá-lo. Por que Jesus não reagiu? Por nós. Ele veio, ofereceu a sua vida para pagar pelos nossos pecados, para que pela sua morte nós pudéssemos ter vida eterna. Falamos com Deus em oração. Senhor Jesus, muito obrigado por te ofereceres em sacrifício na cruz, em nosso lugar e em nosso favor. Obrigado por cumprir o plano de Deus para salvar o pecador. Ajuda-me a confiar em ti e somente em ti, para o meu perdão e para a salvação eterna. Em teu santo nome. Amém. Mas nenhum crime fez, de joelhos ante ela posso recordar o amor que Deus em Cristo por mim demonstrou. Ela viu. Tenham todos um abençoado dia e até o nosso próximo encontro. Fiquem com Deus. Chegamos ao final do programa 5 Minutos com Jesus, sobre o gentil patrocínio de Autopeças Alemão e Posto São João. CYJ 342, 2.500 watts de potência. Rádio São João AM, 1.580 kHz. Emissora do Sistema Celesc de Comunicação, integrando o Sudoeste com a melhor informação de São João, Paraná. 7 horas. A Copel trabalha para fortalecer o sistema de energia que ajuda o Paraná a crescer. Estamos construindo 9 subestações de energia e ampliando outras 22 unidades de distribuição e transmissão. São 640 milhões de reais em investimentos para levar mais energia a todas as regiões do estado, com segurança, respeito às pessoas e ao meio ambiente. Copel, pura energia. Paraná, Governo do Estado. 2.500 watts de potência, Rádio São João. Olha a hora, 7 horas e 1 minuto, 7 e 1. Você está ligado na Rádio São João AM 1580, na programação do Cidade Sertão, na apresentação eu, Jalmir, Vamos juntos aí até às 7h30 fazendo companhia para você. Olha só, meus amigos, quero falar para você da Magazine Móveis, a Magazine que tem preços imperdíveis, muitas promoções por lá. Dá uma ligadinha lá pro nosso vendedor lá, o William. Liga lá no 999825932, anotou aí? 999825932, dá uma ligadinha lá pro William, vendedor, gente boa demais. Conversa com o William lá e faça bons negócios, ou passa lá, né? Toma aquele cafezinho lá, conversa com o pessoal lá, com a gerente, a Solange. Um abraço aí pra Solange também, que tá sempre ligada aí na nossa programação. Faça bons negócios, né? Lá você encontra o melhor atendimento. É, a entrega e a montagem é feito por profissionais, hein, gente? E o melhor ainda gratuitamente, né? Temos também lá a Marciane, vendedora lá. E gente boa por demais. Como é que tá, Marciane? Tudo bem? Ó, o telefone da Marciane, anota aí, ó. 999836819. 999836819. Dá uma ligadinha pra Marciane também. Faça bons negócios lá na Magazine Imóveis. Sete horas e três minutos, quero mandar um abraço lá para Marli Terres e o Celso Terres, quero homenagear eles hoje, né? 27 anos de casados aí, que Deus abençoe aí essa união e que sejam felizes aí pro resto da vida, que beleza, né? E chegando música aí com Amado Batista para eles aí, a Marli Terres e o Celso Terres, é Amar, Amar. Eu te quero mais que tudo, basta ver no meu olhar. Quero você, o seu beijo me enlouquece e me faz estremecer. O seu corpo junto ao meu me leva às nuvens de prazer. Amo você, por isso eu vou voar, voar, voar até o infinito só pra te amar, amar, amar, amar, fazer deste amor meu mundo e sonhar, sonhar, amar, amar, fazer deste amor meu mundo e sonhar. Seu beijo me enlouquece e me faz estremecer. O seu corpo junto ao meu me leva às nuvens de prazer. Amo você, por isso eu vou voar, voar, voar até o infinito só pra te amar, amar, amar, amar, fazer deste amor meu mundo. Sonhar, sonhar, amar, amar, fazer deste amor meu mundo e sonhar. Por isso eu vou voar, voar, voar até o infinito só pra te amar, amar, amar, amar, fazer deste amor meu mundo e sonhar, sonhar, amar, amar, fazer deste amor meu mundo. Sonhar, por isso eu vou voar, voar, voar até o infinito só pra te amar, amar, amar, amar, fazer deste amor meu mundo e sonhar, sonhar, amar, amar, fazer deste amor meu mundo e sonhar. Chegamos ao final aí do nosso Cidade Sertão, vai ficando a última moda aí, agradecendo aí a cada um de vocês que participaram, que nos ouviram e acompanharam a nossa programação. Uma terça-feira abençoada para vocês. Fica aí com Breno Reis e Marco Viola, Viola Pagodeira. Pagodeira, minha fonte de poesia, rainha das madrugadas em noites de cantoria. Ela sempre me acompanha, chega a gemer nos meus braços. A viola que eu conteio tem as 10 cordas de aço. Som de viola e um cantador no compasso. Alegria permanente, tristeza não tem espaço. Igual os 10 mandamentos da escritura sagrada. A beleza do ponteio é por Deus abençoada. No catireiro, no verbo do repentista, é no verso do poeta e na ginga do sambista. Vem no sangue do caboclo a beleza da canção. É a fé do nosso povo, bandeira da tradição. Minha viola pagodeira, minha oitava maravilha. Tendo você nos meus braços, minha estrela, eu sei que brilha. Encostada no meu peito, derrubo qualquer barreira. Defendendo as raízes dessa terra brasileira. Pra minha terra eu renasci. Os anos que fiquei distante, acho que morri. Morri de saudade dos pais, irmãos e companheiros. Ao cair da tarde no velho terreiro, a gente cantava as mais lindas canções. Viola afinada e na voz, dueto perfeito. Longe eu não cantava, doía meu peito. Na cidade grande só tive ilusões. Mas voltei, eu voltei. E ao passar na porteira, mate o perfume. Eu fui escoltado pelos vagalumes, pois era uma linda noite de luar. Ao ver meus pais, meus irmãos vindo ao meu encontro, a felicidade misturou meu pranto com o orvalho da noite deste meu lugar. Ganhei dinheiro lá fora, mas foi tudo em vão. natureza é meu mundo, eu sou o sertão. Correr pelos campos floridos feito um menino, esquecer as mágoas e os desatinos que a vida lá fora me proporcionou. Ouvir sabiá cantando e a juriti, e a felicidade de um bem que vi, que parece dizer meu amigo voltou. Mas voltei, eu voltei. E ao passar na porteira, mate o perfume, eu fiz contado pelos vagalumes, pois era uma linda noite de luar. Ao ver meus pais, meus irmãos vindo ao meu encontro, a felicidade misturou meu pranto com o orvalho da noite deste meu lugar. Você ouviu Cidade Sertão? Amanhã estaremos de volta. ZYJ 342, 2.500 watts de potência. Rádio São João AM, 1.580 kHz. Emissora do Sistema Celesc de Comunicação. Integrando o Sudoeste com a melhor informação. De São João, Paraná. 7h38. Vem conferir o mês das mulheres na rede Toclar, com preços e condições que você estava procurando. Na Toclar você encontra os móveis perfeitos para o seu lar. Você merece conforto com um amplo sofá na sua sala de estar ou aquele roupeiro para o seu quarto ficar completo. Março especial com produtos selecionados em até 10 vezes sem juros. É isso mesmo! Mês das mulheres com preços imperdíveis é na Toclar. Casa com você! Uma equipe dedicada a levar o melhor da música, informação e descontração para você. Rádio São João AM. 24 horas do ar. ZYJ 342, 2.500 watts de potência. Rádio São João AM, 1.580 kHz. Emissora do Sistema Celesc de Comunicação. Integrando o Sudoeste com a melhor informação. De São João, Paraná.